Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Mas ela está em nossa sintonia. Vamos nós com música nesta manhã? Vamos sim. Nós vamos atender agora ele que reside na cidade de São Carlos, ele, o nosso gentil ouvinte, que pela vez primeira está conosco, e ele diz que aos domingos não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o senhor Eduardo Alves, que quer ouvir com o saudoso João Dias e Dalva de Oliveira, arranjo do maestro Borba, em adaptação do J. Padilha para o nosso idioma, O Relicário. Ainda, na pedida, desfilando garbosamente em nossa tarela sonora, a banda da Guarda Civil de São Paulo, dele, o cidadão samba, o saudoso pianista e compositor, senhor Jura. Tudo isso para o senhor Eduardo Alves, que pela vez está conosco, que ainda quer ouvir com Jorge Henrique e seus músicos do Espírito Santo esta marcha Cisne Branco. Pisa morena, pisa com garbo, que um relicário eu vou fazer. Com o pedaço de minha capa, que há de pisar, que há de pisar teu lindo pé. Pisa morena, pisa com garbo, que um relicário eu vou fazer. O pedaço de minha capa, que há de pisar, que há de pisar teu lindo pé. Thank you. Vocês têm sintonia com a Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, ouvindo a pedida, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para nossa satisfação, nesta manhã de domingo, estamos recebendo aqui, em nossos estúdios, as figuras simpáticas, queridas, e também pessoas que têm um exponencial da nossa cultura, o Dr. Getúlio Alho e o Sr. Ângelo Bonicelli. O bom dia primeiro do Dr. Getúlio Alho, em seguida Ângelo Bonicelli, conversando com os nossos ouvintes. Bom dia, Rubens e seus ouvintes. É um prazer estar de volta aqui com vocês. É, nós estamos enfocando nesta audição, nesta manhã, a sua pessoa, pois o senhor vai descrever para os nossos ouvintes o vernissagem que está sendo realizado aqui em nossa cidade, na Fazenda Santa Maria do Monjolinho, que irá até o dia... Até o dia 1º de julho. Ela começou quando oficialmente? Oficialmente dia 25. O vernissagem foi dia 24. E é uma exposição chamada Luz, Linha e Transparência, que mostra trabalhos da pintora Lairana e de Marisa Ferrari, os meus desenhos e as fotografias de Luiz Barbano. É, nós estamos dando divulgação a este evento, porque realmente São Carlos merece ter destaque nesta linha, com esse vernissagem Luz, Transparência e Linha. Sobre a obra que está sendo exposta lá, o que o senhor tem a dizer para os nossos gentis ouvintes e ao mesmo tempo convidá-los para que lá estejam até o fim desta exposição, que realmente abrange esses artistas aqui de nossa cidade em aquarelas, a Marisa Ferrari, em fotografias, Luiz Barbano, e também em aquarelas, a Lairana. Além dos seus desenhos, o senhor doutor, ele que é arquiteto, Getúlio Alho. Os meus desenhos são desenhos a bico de pena e aguada, usando apenas o nanquim. São pequenos detalhes urbanos de várias cidades. Eu pretendo fazer breve uma exposição maior com trabalhos só de São Carlos. E nessa exposição, nesta mostra, eu apresento 10 desenhos de várias cidades diferentes. E é uma oportunidade muito boa para os ouvintes do programa visitarem a Fazenda Santa Maria do Monjolinho, aqui em São Carlos, principalmente o pessoal de São Paulo, hein? São Paulo de Rio, que ouve seu programa, que é um passeio muito agradável, ainda mais a fazenda foi tombada pelo patrimônio histórico. E é um dos lugares de maior de desenvolvimento cultural para a cidade. O que é muito bom, palco cultural para o nosso município. E o vernissagem está sendo feita lá com o curador do Neiva. Isso, exatamente. O professor Neiva Lela fez a curadoria da exposição, selecionando os quadros e fazendo a apresentação deles. Qual está sendo, nesses dias iniciais, a reação e a receptividade do São Carlense e dos moradores sobre o vernissagem? Essa mostra está sendo realizada na fazenda. E a fazenda abre para visitação aos sábados e domingos e feriados. No périplo que as pessoas fazem na fazenda, há uma visitação à exposição, feita na tulha da fazenda. Na tulha da fazenda. Exatamente. Uma coisa bem original e sugestiva, hein? Junto com a antiga máquina de beneficiamento de café, que até hoje funciona. Até hoje funciona essa máquina de beneficiamento de café, lá exposta, lá, juntamente com o vernissagem. Olha que coisa original e bonita e convidativa, acima de tudo. Hoje, que é domingo, você que está em casa a nos ouvir, você que é da região de São Carlos, você que é são carlense, dirija-se à Fazenda Santa Maria do Monjolinho, que você tem a oportunidade de, na antiga estação do Monjolinho, ter um bom restaurante com comida regional. Olha que coisa maravilhosa. Além convidativa. Do passeio, convidativa e ao mesmo tempo cultural esse passeio. Isso. Muito bem. Nós estamos aqui conversando nesta manhã, primeiramente com o Dr. Getúlio Alho, ele que está expondo seus desenhos nesse vernissagem. E nós vamos conversar com ele, que é de teatro, um homem muito querido, muito alegre, muito comunicativo, um homem que é respeitado em nossos meios culturais, o Ângelo Bonicelli, que dá o seu bom dia aos nossos filhos. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, muito bom dia aos seus ouvintes. E eu estou dando um bom dia para mim mesmo, né? Porque eu ouço o seu programa. O que é e eu gosto muito, muito, pela nostalgia rica, maravilhosa, que ainda serve de exemplo para a nossa juventude. Não sei se se toca, mas devia se tocar. Linda, maravilhosa, é uma alegria ouvir seu programa. Tê-lo como nosso ouvinte é uma honra para nós, viu, Ângelo? Porque você realmente conhece, você tem assim um QI desenvolvido e você, na cultura, aqui você nada de braçada, viu? Não, mas os nossos respeitos e admiração. Mas a sua vinda aqui, juntamente com o Dr. Getúlio, prende-se a... Bem, na verdade eu vim meio na sombra do Getúlio, né? Porque ele é meu mestre. E eu, onde está o mestre, o aluno tem que acompanhar. Então vamos ao mestre, ele vai explicar o porquê que você está aqui. Exatamente. Fique à vontade, Dr. Getúlio, agora enveredando-se para o campo do teatro em nossa cidade. Exatamente. Eu tive a grande satisfação de, ano passado, levar de volta ao palco o Ângelo Bonicelli. O que é muito importante e satisfatório. Sim. Para nós. Exatamente. E dá a oportunidade para muita gente jovem de vê-lo novamente atuar. Ele é um talento vivo. Isso. De nossa cidade. Então nós montamos a peça A Sereníssima República, que é a conferência do reverendíssimo Cônego Vares. É um texto teatral que eu adaptei baseado num conto de Machado de Assis. E nós apresentamos no ano passado, fizemos 10 apresentações em todo o estado. E aqui agora, em nossa cidade, esta obra está sendo levada... Nós já fizemos 4 apresentações aqui em São Carlos e vamos voltar com ela novamente agora este ano em outras oportunidades. Quando voltar com esta peça, nossa audição está à disposição para divulgar o trabalho. Uhum. E o Ângelo participa nesta obra teatral. Isso. Fazendo o quê? Ele é talentoso em excesso, eu gostaria que especificasse nesta peça o que ele faz. Ele é o protagonista, ele é o próprio reverendo Cônego Vargas, que faz a conferência, que é um cientista brasileiro que expõe as suas pesquisas sobre a descoberta da linguagem das aranhas e da ação de um sistema político e social para os aracnídeos. Pois não, Ângelo, como que você se sente nesta peça? Você realmente teve assim a percepção do personagem que você está encarnando? Bem, no momento em que o Getúlio me passou o texto, com uma determinação assim, você vai fazer. Eu já me senti o personagem, né? Porque, evidente, com essa determinação imposta... É bom dizer também, o Getúlio deixou do lado, mas eu coloco no caminho. É um texto do Machado de Assis, é um conto do Machado de Assis, mas... Adaptação livre. Do Getúlio. Uma adaptação para livre teatro. Do Getúlio para o teatro, entendi. Então não se trata de uma peça teatral escrita pelo Machado, mas trata-se de um texto adaptado para teatro, que é muito difícil, e ele foi muito feliz na adaptação. E ainda mais levando-se em consideração o autor. Sim, Machado de Assis. Sim, note bem. Isso aí já é meio caro andando. Já é. Entendeu? Mas aí você me perguntou como me sinto. Na verdade, no início, é claro, eu me senti como um aprendiz qualquer que tem a responsabilidade de um ator. Evidente. Então a tremedeira é a mesma, a dor de barriga é a mesma. Quem tem o carinho pela arte, assim como eu sinto o carinho que você tem de dizer as palavras através do rádio, com essa emoção, com esse respeito, com esse profissionalismo, você tem o seu programa coração nas palavras, amor, sangue, isso é tudo, além da qualidade, da escolha, né, dessas pérolas, como você diz, tem a sua comunicação maravilhosa. Eu não estou fazendo puxa-saquismo, porque você não precisa disso. Ângelo, muito obrigado pelas palavras. Nós agradecemos imensamente. Infelizmente, doutor Getúlio, nós temos um tempo escasso aqui. Nós estamos em rede. Nós agradecemos imensamente sua vinda, que falou sobre luz, linha, transparência dos seus desenhos que estão sendo expostos na Fazenda Santa Maria do Monjolinho, em nossa cidade, e ao mesmo tempo trouxe para a satisfação nossa e dos nossos ouvintes, ele que é uma figura sumamente importante do nosso teatro, o Ângelo Bonicelli, que dá o seu bom dia para os nossos ouvintes, e você quer um tempo. O tempo está dado a você. São segundos. Eu quero dizer que nós já estamos estudando a realização do espetáculo Sereníssima República na Fazenda Santa Maria do Monjolinho. Você vai adorar indo lá. Na época, nos comunique, pois nós queremos divulgar com bastante antecedência esse fato, tá bom? É nosso convidado. Doutor Getúlio, muito obrigado pela vinda nesta manhã. Êxito com seus desenhos nesse vernissagem. E o Ângelo, que é uma figura que nós respeitamos, admiramos e tivemos excelente convívio em vários anos, em décadas, aqui em nosso município. E hoje, para mim, nesta manhã de domingo, está sendo muito festivo e feliz, pois estou revendo um grande talento, um grande amigo. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Obrigado. Bom dia. É, você está a ouvir um Jardim, um Coreto, a música e a saúde. Juninho, nosso intervalo. E na volta, mais cartazes da nossa música popular. Em um Coreto, a música e a saudade, com Francisco Alves, Radamés Inátoli e Chico Petrônio.